bater, me caluniarão. Quiseram calar minha voz, quiseram me derrubar, me perseguirão. Mesmo assim não deixei de crer, a quem eu vou temer, se Deus comigo está? Pode o inimigo se levantar, que o meu Deus o destruirá com sua poderosa mão, e derrotado cairá ao chão. Tenho a promessa do meu Deus, que é fiel e cumprirá, que sempre de mim cuidará. Por tudo que passei, eu não me desanimei, prossegui com a cruz. O seu bálsamo me curou, sua mão me sustentou e me levantou. Que nele esperei, eu nunca duvidei do seu bendito amor. Eu pus minha fé. Pode o inimigo se levantar, que o meu Deus o destruirá com sua poderosa mão, e derrotado cairá ao chão. Tenho a promessa do meu Deus, que é fiel e cumprirá, que sempre de mim cuidará. Pode o inimigo se levantar, que o meu Deus o destruirá com sua poderosa mão, e derrotado cairá ao chão. Tenho a promessa do meu Deus, que é fiel e cumprirá, que sempre de mim cuidará.